verdade sem falar. Eles riram de mim quando disse que não iria parar. Espalhar o amor sem preconceito, do jeito que disse já. De espalhar o amor sem preconceito, do jeito que disse já. Eles riram de mim e da inocência, da verdade de se falar. Eles riram de mim quando disse que não iria parar. Eles riram de ti quando você disse alguma coisa sem pensar. Eles são bem assim, eles não aceitam a liberdade do expressar. Pois não tem palavras pra distinguir o que é o amor e o que o dinheiro pode comprar. Pois não tem palavras pra distinguir o que é o amor e o que o dinheiro pode comprar. Você não tá mais nem aí.